7, Bravo Delta, está autorizada a decolagem da 17. O vento é de... O vento é calmo no momento. Bravo Delta decolou 5-3, chame o controle em 1-20.8. Bom voo e bom dia. Positivo 208, vai chamar a Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, bom dia, contato radar, vamos para 1-0-0, sai da Coral. não tem condições visuais, só precisa mudar as regras visuais e prosseguir 065, melhor. Modificada 0704, suba e manter o 065. 7 Bravo Delta está a 5 milhas da posição coral, ou seja, está determinado, mantenha condições visuais e chame o controle de Léo na frequência 120.1. Bom dia, Oxa 6251, copia o 360 para Guarulhos? Ok, Oxa 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. A pista de uso é 10, após a decolagem, a primeira curva à direita para o perfil da subida da El Leda, transição Motiva. Em Motiva, intercepta a Upper Zulu 10 até a posição Bridge, após a Upper Zulu 16 e após segue conforme a rota prevista no plano e em coordenação com o centro. O transponder é 5127, o controle em 120.8. Contexto. Autorizado 360 para Guarulhos, encola no 0.5 da El Leda até Motiva, pela Upper Zulu 10, após Bridge, Upper Zulu 16, conforme a rota. Oxa 6251, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento no portão 4. Bahia, Salvador. Vou chegar na 251, a posição 04 para o posicionamento. Ocean 6251, autorizado posicionamento, chama para o táxi. O altímetro no 015. 015, chama para o táxi, Ocean 6251. Taxi Oceaner 62, 51 com 151 a bordo, o nosso alternado é o galinhão com 5 horas e 30 de autonomia. Liga o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. O Oceaner 62 se encontra. Chamada pronta no ponto de espera, Oceaner 62 se encontra. Ponte Bela, Xanema, 251, senhor. 6251, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é calmo no momento. Ok, alinhamento e decolagem, Xanema, 251. Chame 6251, decolou os 38, chame o controle em 120.8 e tenha um bom dia. 208, obrigado, bom dia, Chame 6251. Bom dia, controle, Chame 6251, cruza no 1500, pede perfil da El na escura. Chame 6251, bom dia, contato radar, sensor 360, após 2000 pés, direta posição Leda. Ok, 2000 pés, após Leda. 360 nível, Xenema, 2 semanas. A 251 está autorizado a abrir na presente. Ok, muito obrigado. Direto para a Genebra 251. É 251, estamos em Recife, na perfeição 3325, alternativa no 251. 13525, no 251, obrigado, até a volta, Xenéa, 251, bom dia. Primária 1, 33, decimal 25, bom dia. Obrigado, 3325.